Em nome de Jesus, dos benfeitores espirituais que nos assistem, especialmente do nosso bom Deus que nos permite aqui nos reencontrarmos, damos início ao nosso seminário na tarde de hoje, Depressão e Obsessão, com o nosso companheiro Fred. Caros amigos, queridos companheiros da nossa mensagem espírita, torna-se sempre redundante, todas as vezes que eu venho a Maceió, expressar minha alegria, o contentamento, a felicidade. Estive aqui no Congresso Médico Espírita, que aconteceu no Centro de Convenções aqui de Maceió, e sempre a gente fica contando os minutos, as horas, de voltar à cidade e abraçar os companheiros, amigos, compartilhar o pensamento espírita. Sobretudo neste período de extrema dificuldade para a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo também um período de profundas transformações maravilhosas. Nós estamos vivendo o apogeu de alta magnitude, em que nesse ápice das experiências humanas que nós estamos vivendo na Terra, podemos afirmar que é um momento histórico de cunho apocalíptico e, portanto, todos nós somos personagens da história bíblica do planeta. Da mesma maneira como nós admiramos os grandes profetas no Velho Testamento, os reis, as rainhas, os escravos, que compuseram a história do Egito Antigo, da Pérsia, da Mesopotâmia, que desfrutamos nas páginas da Bíblia e de outros livros sagrados de diversos povos. Da mesma maneira como nos encantamos com a vida dos apóstolos no Novo Testamento, no futuro, quem folhear as experiências nos jornais, nas revistas, nas gravações deste período que nós estamos vivendo no século XXI, século XX e século XXI, vão identificar em todos nós personagens bíblicos, porque estamos naquela fase apontada tanto por Jesus quanto por João na ilha de Patmos, referente à grande mutação do planeta. É claro que essa mutação não é de um momento para o outro, e nem começou agora, quando Allan Kardec apresentou para a humanidade a 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Nós tivemos ali um marco na história espiritual da humanidade. Podemos afirmar que é o segundo mais importante marco da Era do Espírito para a nossa civilização. O primeiro marco, a presença de Jesus. O segundo marco, a presença do Consolador, do Espírito Verdade, de sua legião, que abre os horizontes para entender melhor, compreender determinadas passagens da Boa Nova, e ao mesmo tempo trazendo novos conhecimentos que o Cristo não poderia abordar, por falta de nomenclatura adequada, por falta da ciência estar avançada no seu período. A catalepsia, a letargia, os próprios problemas obsessivos, Jesus não poderia detalhar como aquilo acontecia. Ele pôde apenas falar por figura de linguagem, por ideias aproximadas. Caberia, portanto, ao Consolador, conforme ele mesmo dissera, que este Consolador seria invisível e que iria falar sobre as coisas que ele não pôde determinar nem abordar. Então o Espiritismo trouxe esta realidade para os dias de agora, numa época importantíssima da nossa sociedade. Peço desculpas a vocês, porque até hoje, o médico amigo não consegue compreender como é que alguém fica afônico, com faringite, e recupera falando e fazendo seminário e palestra. Isso foi o absurdo dos absurdos. Então não tive folga para recuperar. Então de vez em quando vai sair essa melodia, que é essa tosse, que com certeza chega aos ouvidos de vocês como voz de um anjo. Isso é exercício de autoestima. Bom, Nesse ínter, quando nós observamos a história da nossa trajetória, porque falar da história da evolução da humanidade é falar da gente. De todos nós que já vivemos desde os tempos imemoriais, que já passamos por várias tribos e civilizações, já fizemos parte de uma diversidade extraordinária de aspecto cultural, racial, de cor, de credo. Nós escrevemos várias páginas, desde páginas apostolares heróicas a páginas trágicas, lamentáveis, dolorosas, entristecidas. Então essa história, nós verificamos que parece estar marcada na intimidade da alma humana um anseio profundo de construir ou conquistar a felicidade. E hoje eu chego sempre a dizer que nós vivemos na atualidade a era da ditadura da felicidade. Já tivemos e ainda temos a ditadura da beleza, que persiste através do culto exagerado à forma que nós temos nos dias de agora, mas esta mesma cultura da beleza está a serviço da vontade de ser feliz. Porque quando determinados modismos culturais estabelecem-se no ser humano, é sempre em busca da felicidade, embora seja uma visão distorcida do que é ser feliz. Há pessoas que acreditam que ser feliz é ter poder, ser feliz é ser belo de corpo, ser feliz é ter todas as possibilidades de cunho material, e para descobrir posteriormente que não é assim que funciona. Quando as pessoas dizem esta ditadura da felicidade, há até pensadores da atualidade que falam assim: nós estamos aqui na Terra para ser feliz. Isso é um perigo. Esse tipo de colocação, ela retira ou está destituída de qualquer conceito de natureza ético-moral. Porque quando estabelece-se que nós estamos aqui na Terra para ser feliz, não importa como. O importante é ser feliz. Ainda que eu passe por cima de você, ainda que eu atropele a sua vida, ainda que eu seja desonesto com você, ainda que eu puxe o tapete para que você caia e eu ascenda, o importante é ser feliz. Numa humanidade imatura espiritualmente falando, torna-se um perigo este conceito, até porque não é verdade. Nós não estamos aqui na Terra para ser feliz. E sempre que eu digo isso, eu deixo essa paradinha, que é para, como médium, captar os conflitos dos pensamentos presentes no ambiente. Gente, nós estamos... Ser feliz é consequência do objetivo de estarmos aqui. Não é a finalidade, é consequência. Nós estamos aqui para desenvolver as nossas potencialidades, amadurecendo espiritualmente, a fim de que as nossas atitudes internas, cada vez mais harmoniosas com a lei de Deus, proporcionem a partir daí esse estado de plenitude e de felicidade, que é conquista e consequência da nossa identificação com as leis morais da vida. Então não estamos aqui para ser feliz por ser feliz. Seremos felizes por consequência natural do processo evolutivo. E este processo evolutivo se dá a partir da nossa espiritualização, a partir dos valores que nós desenvolvemos. Na Grécia Antiga, que é a pátria dos filósofos, nós vamos encontrar em Aristipo de Cirene e em Epicuro os dois grandes nomes do chamado hedonismo, da filosofia hedonista, que é aquela que privilegia o prazer. Dizia Epicuro, assim como Aristipo, principalmente o Aristipo, de que nós só seremos felizes quando conseguirmos conquistar o prazer absoluto. Ter prazer, portanto, seria a chave para ser feliz. Epicuro era mais modesto. Ele dizia que não era o prazer total e absoluto, mas circunstâncias que poderia provocar um estado de prazer, um estado prazeroso. Já ele, Aristipo, não. Ele acreditava que se o ser humano conquistar prazer, o prazer de comer, o prazer de dormir bem, o prazer do poder, o prazer do sexo, então ele seria um ser humano feliz. No entanto, outros pensadores chegaram a indagar e questionar: será que todo mundo que dorme muito é feliz? Geralmente perde a conexão com a realidade, porque passa mais tempo dormindo do que vivenciando as suas experiências. Dorme às 10 horas da noite, acorda meio-dia, 1 hora da tarde. Aí daqui que se espreguice. Que come. Depois que come, dá aquele soninho. Aí vai descansar um pouquinho. Começa a funcionar depois das 4. Não pode estar construindo a felicidade real. Será que alguém que apenas tem prazer na sexualidade, em geral, tornando-se escravo, um sexólatra, pode-se afirmar que este é um ser humano feliz? Eu tive a prova em contato com pessoas que eram verdadeiros campeões do sexo, que eram profundamente infelizes. Acho que aqui mesmo em Maceió tive a oportunidade de narrar uma experiência quando eu estive no Rio de Janeiro proferindo uma das palestras na Cruzada dos Militares Espíritas, e um rapaz belíssimo, parecia um modelo, 1,90 m, um homem muito bonito, mais ou menos 24 anos de idade, pediu para falar comigo. Quando apertei a mão dele, ele estava com sudorese, distonia. Eu até brinquei com ele: poxa, eu não sabia que eu era tão importante que causava suor na sua mão. Ele disse: Fred, eu vivo assim. E ele narrou que ele era um caçador. Foi o termo que ele utilizou para mim. E que ele tinha todas as mulheres que ele desejava. Bastava olhar e querer, e ele tinha. Eu olhei para ele e disse: não duvido. Porque ele era realmente um homem muito bonito. E ele, então, conversando comigo, desabou num choro convulsivo, explicitando que sentia um vazio emocional e afetivo muito grande. Narrou rapidamente um problema familiar, o que provocava nele essa carência afetiva. E ele dizia que nunca se sentiu amado, e sim desejado. Portanto, objeto sexual não é apenas mulher. Homens também passam por essa experiência, para ver como é doloroso sentir-se um objeto e não amado pelo ser e pelo indivíduo que ele era. Então ele se sentia simplesmente desejado, mas não era realizado afetivamente, não era realizado como sentimento. Não possuía essa realidade dentro dele. Então essa experiência, e eu ressalvei essa questão, eu acho que é uma experiência muito vigorosa, porque quando o homem ele tem muito problema nessa área, né? De sexolatria, costuma ser chamado e definido assim: ah, fulano é um caso perdido, ele é mulherengo. Alguém já ouviu chamarem uma mulher também com o mesmo problema de homerengo? Eu nunca ouvi falar. Mas tem. Pode ser menos, mas tem. Então, o problema não é ser feliz tendo prazer pelo prazer do sexo. O prazer do poder está comprovado. Quantos homens poderosos se escondem através da máscara, das orgias, da dominação, da manipulação de consciência, na tentativa de esconder as feridas que carregam na alma e as suas fragilidades emocionais? Quantas pessoas poderosas não são, na verdade, crianças psicológicas que não suportam os desafios da vida, precisando ter a bajulação, a idolatria dos seus seguidores políticos, administrativos, artistas, que precisam ter o salamaleque do povo para poder se sentir amado e não depressivo. Aí aparece um outro pensador desta Grécia Antiga, Dionísio de Sinope. Os gregos, eu acho que tem um problema com nomes. Eu acho que os pais detestavam os filhos, o nome é complicado. Dionísio de Sinope, ele foi ao oposto de Epicuro. Podem rir, só quem detesta um filho bota esse nome. Foi ao oposto de Aristipo de Cirene. Dionísio disse que ser feliz era não ter. Enquanto que Epicuro dizia que ser feliz era ter, ter o prazer, ter o poder, Dionísio de Sinope apareceu para dizer: não, é ao contrário, só é feliz quem não tem. Quem tem é escravo de quem não tem. E ele, Dionísio, levou tão ao pé da letra que ele não tinha absolutamente nada. Vivia num casebre caindo aos pedaços. Mas será, gente? Será que este grande sábio da Grécia estava com a razão? Ser feliz é não ter nada? Será que quem não tem nada é feliz? Há tanta gente que é escravo do que não tem. E vive na condicional. Vive no relativismo. Ah, quando eu tiver meu emprego no governo federal. Ah, quando eu passar no concurso. Ah, quando eu comprar tal carro. Ah, quando eu casar com fulano. Ah, se eu tivesse, ou seja, é escravo do que não tem. É infeliz exatamente porque não tem. É o tempo todo fazendo projetos. Eu conheço uma pessoa de muito tempo, que já está com 48 anos, fazendo projetos e concursos. Desencarna já e não se fez em nada. Então Dionísio de Sinope, embora o seu pensamento do desprendimento fosse interessante, mas não é verdade que uma pessoa é feliz porque não tem nada. Não é verdade que ser feliz é não ter, assim como também não é verdade que ser feliz é ter. Surge então o pensamento de um outro grande pensador chamado Zelão. Esse já melhorou. Também grego. Zelão de Cício era o nome da figura. Já é mais ameno. Podem colocar o nome do neto de vocês. Zelão de Cício. E Zelão dizia o seguinte: ser feliz não é nem ter, nem não ter. Ser feliz é conseguir escapar da dor. É saber lidar com sofrimento. Porque ele dizia que sofrer, todo mundo sofre. O problema é saber sofrer. Este era o pensamento que, com certeza, quase toda a humanidade se identifica com ele. Então, quem não sofre? Com exceção dos moradores de Maceió, toda a humanidade sofre. É muito característico da humanidade. É um padecimento cruel. Então, era o pensamento de Zelão de Cício. Mas aí, 500 anos antes de Cristo, aparece um fantástico pensador, também grego, já com o nome mais palatável, porque virou nome de um craque do futebol da seleção brasileira. Sócrates, já mais charmoso nome, e ele, assim como Platão, seu seguidor mais direto, que foi mestre de um outro grande filósofo da Grécia, Aristóteles, defenderam a ideia de que ser feliz depende da experiência do ser humano de viver a eudaimonia, outro nome grego fantástico. Você, será que você é uma criatura eudaimônica? Será que Beth é eudaimônica? Não é endiabrada, não. Tem nada com demônio, não. A palavra eudaimonia vem da exercício das virtudes. Então Sócrates dizia que pensar reto, agir corretamente e falar de maneira saudável produziria um ser harmônico, sereno e, consequentemente, feliz. O pensamento eudaimônico, assim como de Francisco de Assis, significa a experiência trazida por Jesus de Nazaré, que, referendo ao pensamento socrático, mostrando que se o reino de Deus está dentro da criatura, para acessar este reino, a alma precisa viver as suas virtudes, fazendo ao próximo o que gostaria que este lhe fizesse. No entanto, apesar de termos religião há tanto tempo, e apesar de passado mais de 2000 anos da presença da Boa Nova na Terra, de todo ser humano de qualquer língua, de qualquer cultura, de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer posição social, socioeconômico, apesar de termos toda esta diversidade, a maioria do ser humano não consegue se sentir feliz. Quem quer ser feliz aqui? Levante a mão. Todo mundo, né, menino? Aí vem alguém, olha para a humanidade e pergunta, e por que não é? Por que que a maioria não se sente feliz? Aí começamos a penetrar na base do nosso seminário, na tarde de hoje e na manhã de amanhã. Que é a questão que hoje envolve a humanidade como um todo. O século XX foi reconhecido como sendo o século do câncer e da AIDS. O século XXI está sendo denominado como sendo o século das doenças da alma. O século das feridas invisíveis. Fruto da depressão, da síndrome do pânico, das esquizofrenias múltiplas, das neuroses diversas. São raras as pessoas que não têm um tipo de neurose nos dias de hoje. Tem, nem percebe que tem. Tem gente, por exemplo, que quando vai dormir, levanta-se umas 3 ou 4 vezes para ver se fechou mesmo a porta. Roda a chave, vai deitar. Daqui a pouco, meu Deus, será que eu fechei tudo? Pelos risos, qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí volta, abre, o pior é isso, abre. Porque para verificar, tem que abrir. Ele acha. Roda tudo de novo para fechar novamente. É a síndrome, o temor de ser assaltado. De entrar alguém em casa. Porque é constatado um dos maiores pavores, principalmente das mulheres, é acordar com alguém estranho dentro de casa. Isso até... Qualquer pessoa tem, os homens também têm, mas as mulheres, habitualmente, por a natureza, pela própria característica da sensibilidade, principalmente se ela estiver só dentro de casa, imagina a cena. Eu não gosto de criar cena negativa, não. Eu sempre crio cenas positivas. Mas antes da positiva, vamos criar a negativa. Imagina você abrindo os olhos, 2 da manhã. No seu quarto. Você abre os olhos e vê, olha assim, não sabe por quê. Para o trinco da porta do quarto que está fechado, sem chave. Aí vê o trinco fazer, descer. E você sabe que não tem ninguém para chegar. E lentamente a porta vai abrindo. Sinta um arrepio. Se for espírito, tem medo do mesmo jeito. E se for ladrão, pronto, está acabado. E daqui a pouco você cobre e vê aquela figura estranha. Entrando, olhando e andando pé sobre pé. Abrindo a gaveta. Triste, né, gente? Daí vem a síndrome das pessoas ficarem assustadas e terem que fechar a porta, verificar se as janelas estão fechadas. E tem gente, aí já é mais grave, que antes de dormir tem que olhar debaixo da cama. Porque alguém pode ter entrado de dia e se esconder ali embaixo. Eu tive uma experiência em família real. Nessa época eu tinha viajado para Natal. Quando eu voltei, estava rebuliço, porque no dia anterior, quando todos foram dormir, minha mãe tinha essa síndrome, essa neurose. E uma neurose que deu certo. Mais ou menos 7 horas da noite... Ela foi lá debaixo das camas. Minha mãe gostava de olhar. A casa da gente era aberta, entrava todo mundo. É aquela casa, todo mundo entrava, batia o ponto e saía. Família grande, muitos rapazes. De repente, quando minha mãe olhou para baixo, tinha uma senhora debaixo da cama do quarto da gente. Aí ela chamou meu pai, já assustada. Veio meu irmão mais velho aí, tiraram a moça dali de baixo, a senhora. E... provavelmente, ela negou, mas depois demonstrou a insegurança, ela estava ali, se escondeu para de madrugada abrir a porta para entrar um possível parceiro para assaltar a casa. Deu certo. Eu não quero com isso alimentar neurose de ninguém. Foi só uma ressalva. Pois bem, no quadro referente à depressão, que é uma ferida que vem multiplicando-se nas pessoas nos dias de agora, essa questão tem hoje, segundo a Organização das Nações Unidas, algo mais ou menos em torno de 25% da humanidade sofre de depressão. Segundo alguns estudiosos, face ao estresse, à pressão, aos distúrbios psicológicos da atualidade, quem ainda não teve depressão provavelmente vai ter. Alguém pode estar pensando, Fred, esse mês veio que veio. mas eu estou apenas repetindo a análise que está sendo feita. Não é que obrigatoriamente alguém vai ter, não. Mas a tendência, face aos problemas do dia a dia, é a pessoa ter algum grau de quadro depressivo. A gente vai ver no nosso seminário que a depressão existe em níveis diferentes. Em níveis tão diferentes de profundidade, que muita gente até já foi depressiva e nem sabe. Saiu da depressão, ficou bom e não sabe que era depressivo. Tal a diversidade da experiência depressiva. E quando eu citar aqui alguns sintomas, muita gente vai se identificar. Tem gente que vai dizer, ai meu Deus, eu estava com depressão e não sabia. Porque realmente, por ser uma doença invisível, não é fácil de detectar, a não ser quando se apresenta na sua sintomatologia mais agressiva, que é aquela tristeza excessiva que a gente vai falar aqui com mais detalhe. Quando não, a pessoa pode apresentar diversidade de sintomas, mas estará tão mascarado por uma série de fatores que não é fácil identificar. Até mesmo especialistas precisam averiguar melhor, conversando com a pessoa, para identificar qual é o problema que ela está apresentando. Se não é apenas uma somatização de um problema que a pessoa teve, mas essa somatização pode estar sendo expressa através de um quadro de natureza depressiva. A palavra depressão vem de deprimete, que vem do latim. Deprimesse significa puxar para baixo, pressionar para baixo. Este é o sentido da palavra, é a origem da palavra deprimesse, do latim, puxar para baixo, que é a característica da depressão. A depressão puxa a pessoa para baixo. Ela está muito relacionada à força da gravidade. Não é que a força da gravidade produz a depressão, não. É que uma das características do deprimido, principalmente no seu início, ele deve fugir de sofá e cama. Você sentiu que está ficando depressivo? Saia do sofá e da cama. E da poltrona, principalmente aquelas bem fofinhas. A poltrona do papai, ou do vovô, ou da mamãe, ou da sogra, ou da avó, não importa. Saia. Por quê? Porque como a depressão é uma forma, vejam só, de implosão psíquica, energeticamente você está convergindo suas próprias energias para dentro de você. A característica fundamental de quem está em depressão é que o seu psiquismo está se apartando da realidade externa e de forma doentia, com baixa autoestima, a criatura vai se voltando paulatinamente para dentro. Por isso que um dos sintomas característico é aquele peso torácico que leva a pessoa a querer cada vez mais se recostar. Recostando, a pessoa vai se entregando na cama, no sofá, na poltrona. E essa implosão psíquica, já que a nossa energia, a nossa aura, obedece à força do pensamento, uma mente voltada para a implosão, volta a energia para dentro, explode dentro de si mesmo. Assim como o contrário também é verdadeiro. Uma mente otimista, de autoestima, uma mente que ama, uma mente que busca os valores da espiritualidade, expande a sua força, levando a energia ao invés de para dentro, irradia para fora. Eis porque a antítese, o antípoda do depressivo, é o ser magnético. O ser magnético é aquela que atrai as pessoas para si. O ser depressivo afasta, porque ele se fecha em si mesmo. Primeira reflexão que a gente deve fazer aqui: nós somos mais magnéticos, mais ímãs, ou nós somos mais implosão? Ninguém precisa responder. Cada um faz uma avaliação de cunho pessoal. Tá certo? Bom, essa doença faz com que a pessoa, por ter uma baixa autoestima, desencadeie frases destrutivas para si mesmo. E o pior, quando escuta de entes queridos e às vezes até de médicos desavisados, expressões que ao invés de contribuir para a sua melhoria, piora. Quer ver uma coisa que muitos depressivos escutam de familiares? Porque os familiares não têm muita paciência, né? Vê a pessoa para baixo, quer levantar o astral, mas quer levantar, coitado, quer ajudar tanto que atrapalha. Se tu não tem nada não, você não tem nada não. Depressão é doença. Dizer que o deprimido não tem nada, não é a melhor colocação, porque ele tem. Não tem nada visível. Já foi para tudo que é médico, não tem tumor, não tem nada. Por que você está assim? Você não tem motivo. Aí começa a passar carão. A puxar a orelha do pobre, a pessoa está morrendo. E o outro vai lá dizer, você não tem nada. E quando escuta do médico, porque tem médico desavisado, que diz assim, mas olha, pare disso. Ó, vá descansar, vá. Vá passear. Vá no shopping. Se for um depressivo, pessimista e com pouca condição econômica, pronto. Vai piorar. Nem promoção ele compra. A depressão vai aumentar. Vê tudo aquilo, não pode comprar. Só se for compulsivo, que é, principalmente esposas, o perigo dos maridos. Porque as mulheres têm uma técnica imbatível. Já estão cheias de compras em casa para pagar, cheias de carnê. Daqui a pouco ela chega... Veio do shopping cheio de mala, cheio de sacola. Aí o marido já olha desesperado. Mulher, o que é isso aí? Tava em promoção, pronto. É a técnica utilizada, a tal da promoção, para ele não ficar tão aperreado. Então, essa colocação, você não tem nada. Vá passear, vá para um shopping. É muito superficial esse tipo de colocação. E quando encontra aquele amigo que pensa que está ajudando, diz, ah, isso aí é... Aí diz uma palavra de baixo calão. Deixa disso. Deixa de tal coisa. E lança o epíteto infeliz. A pessoa que está sofrendo de depressão sabe o que é depressão. Só quem já teve sabe como é ruim a depressão. Mas não pensem que eu vou fazer aqui a apologia em defesa do deprimido, não. Ele também vai ouvir aqui algumas coisas interessantes. Apenas estamos começando a alertar que a depressão é, sem dúvida alguma, uma enfermidade. É uma doença que merece respeito, entendimento, carinho e firmeza no trato com a questão. As características que nós encontramos sobre a depressão é desânimo. O desânimo é uma das primeiras características do depressivo. O desânimo é tão grande que ele começa a desenvolver chavões, expressões na sua mente. Tipo assim, não tem mais jeito para mim. Meu caso é um caso perdido. Não tenho escapatória. Não tem mais jeito. Essa expressão não tem mais jeito, é claro, no fundo ele sabe que tem jeito. Não há nada perdido definitivamente. Mas o desânimo... que é nutrido pela falta de perspectiva do vazio existencial que a pessoa está sentindo, de um trauma interno que nós vamos ver de onde vem este trauma, que a pessoa não sabe precisar aonde começou. Tem casos de depressão que você identifica. A pessoa desencadeou uma depressão porque sofreu uma indiferença afetiva, sofreu uma violência sexual, sofreu uma agressão emocional... sofreu uma desilusão amorosa, ele sabe que começou tudo ali. Mas há casos de depressão que a pessoa não teve nada disso. E por que é que ficou deprimido? Se você não passou em nada de cunho exterior, que pudesse dizer, esta foi a causa da minha depressão, aonde encontrar a matriz do problema, aonde identificar o núcleo da perturbação, qual é a origem desse mal? Sem estudar o espírito imortal que nós somos, também não chegaremos lá. É claro que não podemos cometer o erro que muitos espíritas cometem. Há muitos casos de espíritas que acham que toda depressão é oriunda de uma obsessão. Não é. Embora muitas depressões tenham esta origem ou atraiam o problema da obsessão. Mesmo quando a depressão é de origem auto-obsessiva, é a própria pessoa que desencadeia o problema, pode sim atrair a influência espiritual problemática que realimenta o ciclo depressivo. Nós vamos ver quando vamos estudar daqui a pouquinho a questão das vibrações compensadas. Vocês sabem o que é vibração compensada? Não? Quem não sabe, levante a mão. 88,4%. Então nós vamos explicar isso aí para a gente entender, inclusive, muito da questão das nossas companhias espirituais. Nós vamos fazer, a partir da vibração compensada, uma análise. Por que é que todo mundo queria ter Joana de Ângeles como acompanhante? Todo mundo aqui queria ter Bezerra de Menezes como companhia espiritual. E por que não tem? Todo mundo quer, mas acorda irritado, nervoso, chateado, briga com todo mundo, cai, fica triste, reclama da vida. Então é sinal de que não está com essa companhia espiritual. E por que é que não está, se todo mundo quer? Vamos falar sobre vibrações compensadas daqui a pouquinho. É muito interessante a questão. Mas é de uma simplicidade, gente, que vocês vão dizer, ah, é isso, é? Pois é isso mesmo. Bom, outra característica da depressão, a insônia. A insônia é uma coisa muito interessante, porque ela tem como característica a ressonância conflitiva da pessoa. Geralmente, o insone é uma pessoa que está lidando com vários problemas, sejam familiares, profissionais, existenciais, que tem dificuldade para dormir. Primeiro, demora a dormir. Esse é o insone tradicional. Deita, vira para um lado, vira para o outro, daqui a pouco a cama está quentinha. Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. O jeito é correr para o Rivotril. Um dos maiores ídolos da atualidade. O grande substituto do Lexotan. Que eu perguntei no encontro espírita, 2.000 pessoas no auditório de um centro de convenções. Quem aqui já ouviu falar em Lexotan? Quase 100%. E quem já tomou? 92%. Hoje é o Rivotril. Pois bem, o insone tradicional é aquele que demora a dormir. E o que causa mais revolta? Quando dorme, acorda logo. Pensa que dormiu muito, dormiu 5 minutos. Aí começa tudo de novo. Vira para um lado, vira para o outro. Liga a televisão. Assiste televisão, não tem nada que preste, desliga a televisão. Aí adormece. Quando adormece, quando acorda, aí olha no relógio, tudo escuro de novo, olha no relógio, dormiu 10 minutos. Outra característica da depressão é acordar várias vezes na noite, o chamado sono leve. Passou uma pulga do cachorro que está dormindo lá na cozinha, a pessoa acorda. Tem alguém andando dentro de casa, foi a pulga. A leveza é tão grande do sono que capta qualquer coisa. Basta um sopro, a janela que está mal fechada, o vento sussurrante, aquele vento de terror, a pessoa acorda. Então o sono leve é uma das características do depressivo, de alguém que está possivelmente penetrando na depressão. Quero fazer uma ressalva. Nem todo mundo que está com sono leve ou que acorda várias vezes da noite é porque tem depressão, não. Porém, é um dos sintomas também da depressão. Por isso que é tão difícil você precisar, está ou não está com depressão. Porque pode ser sintoma de outra questão, de outro problema, de um simples estresse e não depressão. Tá certo? Então, a pessoa cansada, estressada, tem sono leve, tem dificuldade de dormir. Então, nem todo sono leve é depressão. Mas depressão geralmente produz insônia e sono leve. Ok? Indiferença afetiva em relação aos entes queridos. É outra característica de quem está entrando em depressão. A pessoa vai se distanciando das pessoas que lhe amam. Vai ficando indiferente. É a avó que era louca pelo netinho. O netinho hoje chega em casa. Oi, meu filho, tudo bem? Aí beija, netinho. Só. Não faz mais aquela festa. Não baba na fronha. Não é? Ah, o neto não sobe mais, ela não deixa mais subir na cocona. Ah, não, mas não, meu filho, não aguento mais não. Não é? O netinho não faz mais ele de cavalinho, não monta no cachorrinho, nada. Porque ela já está sem ânimo. O companheiro já era. Aí vai agora para... Vamos falar dos casais mais novos. Nada. Por que vocês estão rindo? Estou falando só da indiferença afetiva. Nada, aquela coisa, sabe? Tem mais importância. Para quê? E aí tem que ter muita paciência, o parceiro ou a parceira, né? Porque quem está com depressão é ele ou ela, não ele ou ela. Então isso também age sobre a libido da pessoa. A depressão também age sobre a energia sexual. Porque se é verdade que o afeto não se expressa apenas no sexo, mas é óbvio que o sexo faz parte da expressão afetiva. Isso não é um problema, gente, de mundo atrasado não, viu? Porque eu já vi pessoas dizendo assim, só imundo atrasado tem a prática sexual. É não. É não. Regiões espirituais superiores, mundos físicos superiores, têm sim a energia sexual. Agora, se expressa de maneira diferente. Não necessariamente da forma como a gente expressa. Porque cada mundo tem características para a troca da energia do magnetismo espiritual. Já que a sexualidade ajustada, equilibrada, faz parte, olha ela de novo, das vibrações compensadas. Estou dando pista, não viu? Faz parte também a sexualidade ajustada entre os seres que se amam, das energias da vibração compensada. Então há essa preocupação a respeito da libido que cai, interferindo no relacionamento do casal. A questão do mau humor e da irritação. Muita gente pensa que a depressão apenas se caracteriza pela pessoa entristecida, em que tudo arreia, a bochecha cai, o olhar cai. Não. Uma das características da depressão também é a irritabilidade e o mau humor durante uma fase da depressão. Por quê? Como o depressivo, ele dorme ruim, isso age sobre o sistema nervoso dele. Quem não dorme bem, tem a tendência de ter problema de humor. Dormir bem não é dormir muito. Não é horas de sono. Mesmo que você não durma 8 horas por dia, você pode dormir 4 horas por dia, mas se dormir bem, você acorda bem. Então, como o depressivo tem problema de sono, age também sobre a sua estrutura nervosa. Quem não dorme bem, passa o dia como? Problemático. Tem gente que tem enxaqueca, gente que fica irritada por qualquer motivo, gente que se chateia e não sabe explicar por que está chateado, e isso desencadeia uma resposta de enfermidade, porque o sono é alimento. Dormir é uma forma de se alimentar, inclusive o corpo. Outra característica, quando a pessoa dorme, dorme pouco, o depressivo acorda, parece que levou uma surra. Ao invés de acordar descansado, o depressivo parece que estava trabalhando o tempo todo. Se for um depressivo espírita, diz logo assim, porque o espírita tem uma saída para tudo. Rapaz, eu acordei tão cansado, eu acho que trabalhei muito no mundo espiritual. Sinal de alerta, viu? Pode não ser. Se a depressão tiver a presença já da obsessão, pode significar outra coisa. A gente vai falar isso quando for falar sobre a depressão sobre a ótica obsessiva. Aí a gente vai ver o que é que pode estar acontecendo conosco quando a gente dorme pouco e o pouco que dorme para onde vai. E para onde vai tem a ver com as vibrações compensadas. Olha ela de novo, pela terceira vez. Vocês já mataram a charada, não já? Quem já tem uma ideia do que é vibração compensada, levante a mão. 2%. Eu acho que a depressão está espalhada, por isso que o auditório está cheio. Porque uma das características também que você pode encontrar no depressivo é a lerdeza mental. Seja fruto do medicamento que está tomando, antidepressivo, ou do medicamento para dormir, que dá aquela sonolência. Ou então fruto do processo da interação vibratória obsessiva, que pode provocar a lerdeza de raciocínio, a dificuldade para ter agilidade mental, tão importante para a nossa experiência cotidiana. Como fisiologicamente o problema da depressão está na inibição, no desaparecimento do funcionamento de neurotransmissores, os neuropeptídeos, dopamina, noradrenalina e serotonina, então eis porque muitos depressivos, na sua grande generalidade, depois de um certo período de depressão, começam a ter dificuldade de raciocínio. Por isso que esse tema é tão palpitante. E a gente começa a analisar a nós mesmos. Como é que eu estou? Precisa desenhar? Quarta pista da vibração compensada. Aumentou para 3% já aí, não? Vamos prosseguir na nossa questão. Isolamento social. A implosão psíquica do depressivo leva-o a ter desconexão consigo mesmo e desconexão, consequentemente, com a sociedade, com as outras pessoas. Por quê? Ora, gente, se eu estou em implosão psíquica, baixa autoestima, eu estou me desconectando com o que eu sou. Vamos supor que nosso amigo Sandro, que está aqui, Sandro começa a ficar em depressão. O que é que vai acontecer com Sandro à medida que aprofunda a sua depressão? Ele começa a perder contato com a sua natureza real. Porque a nossa natureza real não é para a gente se sentir feio, não é para a gente se sentir vazio, não é para a gente se sentir incapaz, impotente, triste. Não é. A gente só começa a se sentir assim porque nós estamos perdendo a conexão com o que nós somos, com a nossa natureza espiritual. A gente vai perdendo relação conosco. E quando você perde contato com você, você não sabe ter contato com as outras pessoas. O contrário também é verdadeiro. Quando você vê uma pessoa segura de si, quando você vê uma pessoa madura espiritualmente, emocionalmente, observe, ela geralmente se relaciona bem com as outras pessoas. Não é aquela pessoa que chama a atenção de todo mundo, faz a maior festa, não. Não é o que faz balbúrdia, não. A pessoa bem conectada consigo é a pessoa que lida bem em qualquer campo social. Se relaciona com as pessoas, faz amizades, transmite para as outras pessoas a sensação de que você pode chegar até ele, é uma pessoa interessante para você conhecer. Não sei se você já tiver essa experiência de estar no local, olhar para alguém e sentir que aquela pessoa é uma pessoa interessante, inteligente, você nota pelo olhar. E olha, não tem nada a ver com o interesse de homem ou mulher não, viu? Pode ser dois homens, duas mulheres, pode ser um rapaz com uma criança, algo que bate e você diz, puxa, ficou interessante ali. Quando você puxa um assunto, você vê que é interessante mesmo. É uma pessoa de agilidade mental. É uma pessoa que passa uma coisa boa. É uma pessoa conectada com ela mesma. Então a desconexão, que daí vem outros males, outros problemas que surgem na alma, chamada dislexia. A dislexia tem a ver, sim, com o fator espiritual da criatura. A dislexia que faz com que, em um certo grau, a pessoa tenha dificuldade de conexão com o mundo. Daí vem o problema do autismo, que é o isolamento que a alma desencadeia em si mesmo e da realidade que o cerca. Claro que o autismo existe em variados graus. Mas o grau mais profundo do autismo é aquela criatura que, inclusive, deixa até de aprender a falar direito, porque não tem relação com o mundo à sua volta. Não conversa com as pessoas. Desenvolve apenas a questão intelectual, mental. O autista não quer dizer que é um espírito atrasado, não. Nem sempre, viu? O autista pode ter outro fator desencadeante. Mas é um problema de fundo emocional e espiritual. Voltando para o quadro depressivo e voltando para o isolamento social, que provoca, dentro dessa dimensão mais grave, um sofrimento muito grande. Muito depressivo chega a ficar dolorosamente entregue porque gostaria de reaver a própria vida e não consegue. não consegue restabelecer seu fundo de contato com as pessoas. Se alguém aqui já teve depressão, e posteriormente quiser, na hora do intervalo, que a gente vai ter um intervalozinho, narrar sua experiência, também pode, viu? Pra gente conversar, pra dizer, puxa, identifiquei esses pontos comigo. Eu tive depressão e tive esse tipo de problema. Então, a fragilidade que vem para a criatura nasce dessa desconexão pessoal e, consequentemente, em relação às outras pessoas. Porque a gente não é separado de nada, não, gente. Olha a visão holística. Você não pode achar que pode se analisar apenas em você mesmo. Você tem que observar que se você se desconecta, você vai se desconectar também com a sociedade. Você vai se desligar da sociedade. Porque você é único. Eu não sou Fred isoladamente. Eu estou ligado a vocês, a todos vocês. E vocês estão ligados a mim e a todas as pessoas com quem vocês se relacionam. Nós somos almas em permanente influenciação magnética. Aonde você estiver, você estará irradiando o magnetismo e absorvendo o magnetismo das outras pessoas. Nós somos criaturas, cada um de nós, todos nós somos um grande imã. Nós somos um grande imã. Que exalamos uma força e atraímos outras forças para nós. Atraímos forças equivalentes. Que forças você está atraindo para você? Qual é a característica dessa energia que você está atraindo por você? Que tipo de espírito você atrai para a sua experiência comum? Você só atrai os espíritos que correspondem à vibração que você emite. Isso chama-se vibração compensada. Energia equivalente. Sintonia. Afinidade. O depressivo adora encontrar outro depressivo. O pessimista, quando encontra outro, começa a competição para quem tem a vida pior. Lá na instituição Ismael Gomes Braga, que foi a casa que eu comecei, uma vez eu assisti uma cena comovente. Três senhoras que tinham o mesmo tipo de problema com os maridos. Todos eles bebiam muito. Aí uma delas disse, na hora que a gente estava preparando os sacos para o Natal, uma delas disse, meu Deus, hoje é quinta-feira, amanhã meu marido começa a beber e só chega de madrugada em casa. A outra disse, e o meu? Que começa na sexta, só para no sábado à noite. A outra disse, vocês ainda estão boa. O meu começa na sexta e só para na música do Fantástico. A briga era saber quem tinha o pior marido. Que é o marido que bebia mais. Então, são forças que se compensam, que se atraem pelos mesmos valores. Nós temos as companhias espirituais que elegemos. Você tem os espíritos que lhe acompanham, que você tem escolhido. Eu tenho os espíritos que eu tenho escolhido. Nossa amiga tem as companhias espirituais que escolheu. Se não agora, mas escolheu lá atrás. Agora ela está tentando doutrinar as más escolhas. Vibração compensada, gente. Vibração de... Olha o que o nome diz. Vibração, o que se compensa? Uma alimenta a outra. Por que é que os casais apaixonados não querem ficar longe um do outro? Pergunta idiota. Mas simples de entender, porém, que tem explicações na vibração compensada. Porque quando eles estão apaixonados, o alimento é o outro. Aí vem a loucura, quer casar logo, quer morar junto logo, porque não quero ficar sem aquela energia. A gente não sabe precisar, pensa que é a carne do outro. É a energia do outro. Eu quero acordar e fico sonhando. Ai, queria tanto acordar, que é tão bom acordar, olhar para o lado. É ele que está do lado. É ela. Pelo menos nos dois primeiros anos. Embora... alguns anos depois, o entusiasmo não seja mais o mesmo, né? Mas enquanto existir a vibração que se compensa, que se alimenta, a vibração correspondente, o magnetismo que se identifica e, consequentemente, como o imã atrai, É o ferro atraindo a limalha. Isso é a vibração compensada. Ah, eu queria tanto sentir meu anjo da guarda, meu guia espiritual. Por que é que eu não sinto? Precisa rever. Faça uma análise de sua vida. Sentir, qualquer pessoa pode sentir. Saber nome é outra história. Muita gente só quer saber o nome. Nome não é o mais importante. O importante é saber sentir a vibração dele. Porque, primeiro, todo anjo da guarda é um espírito fantástico. É um anjo. É de Bezerra de Menezes para cima. Todo anjo da guarda é um espírito de alto nível. Ah, mas eu soube que minha avó, que morreu há 10 anos atrás, é o meu guia espiritual. Não. É um amigo, ela é uma amiga espiritual que lhe acompanha. É um dos benfeitores que assessoram a sua vida. Mas seu guia espiritual é outro. Seu anjo da guarda é outro. Embora ela seja aquela que, por sintonia direta, consiga acessar a sua vida. Então, qual é a nossa vibração que se compensa? Nós, habitualmente, somos pessoas nervosas dentro de casa, mas calmas. A gente trata bem as pessoas habitualmente ou a gente é aquela fisionomia tensa, fechada? Habitualmente, nós somos pessoas relativamente calmas ou por qualquer motivo a gente explode. Vamos reavaliar. Por quê? Porque nós estamos emitindo uma energia específica. Essa energia, ela vai criar um corredor por onde outras energias equivalentes, dentro do fenômeno da afinidade, serão atraídas essas energias para o seu universo pessoal, para a sua atmosfera psíquica. É lei, isso independe de você querer, não querer, acreditar, não acreditar, é lei da vida. É um fenômeno simbiótico. O que é uma simbiose? Identificação, gente. Vibração compensada. Eu li a semana passada que os cientistas britânicos confirmaram, descobriram e confirmaram que as plantas se comunicam através de suas raízes por debaixo da terra. Olha que coisa interessante. Quando um fungo ataca a folha de um deles, emite então um sinal, que eles ainda não sabem explicar como é esse sinal, que vai debaixo da terra e através das raízes sobe e atinge as plantas outras familiares. Ou seja, o tomateiro vai informar a outro tomateiro, que tem um fungo que está ali agredindo ele. Eles ficam sabendo com antecipação. As plantas se comunicam. Os animais se comunicam. Quando o animal é dócil e tem uma profunda simpatia com o dono, porque nem todo animal, nem todo dono tem aquela simpatia, às vezes tem só por ter. Mas aqueles que têm uma relação maravilhosa. Há uma energia, gente, entenda, por favor, viu? Quando eu vou dizer de pessoas que têm uma vibração compensada com o animal, não estou dizendo que a pessoa é cachorro também, não. Significa ligação, simpatia. Ele pode sentir alguma coisa que o animal está sentindo. Um mal-estar, alguma coisa. Rapaz, esse cachorro está com algum problema. O que é que fulano tem? Está diferente. Que ninguém observou, mas ele observou que estava diferente. Ele pega alguma coisa no ar. Como um animal que percebe que o dono está doente e fica ali na cama. O dono está deitado e ele está ali junto. Não sai de junto. Porque ele sabe que tem alguma coisa errada no organismo do seu dono. Para onde ele vai, o animal vai junto. Como quem diz, eu quero ficar junto de você. Quando Chico Xavier psicografava o livro Paulo e Estevão, lá no porão da casa da família Joviano, na Fazenda Modelo, durante todo o tempo, que foi 9 meses que ele psicografou Paulo e Estevão, foi um parto, foi uma gestação, 9 meses. Durante 9 meses, Chico, quando ia para o porão, tinha um sapo que já estava esperando ele na entrada. Ele abria a porta, o sapo entrava, Chico começava a psicografar, o sapo sempre ia para aquele lugar, ficava lá, só olhando para Chico o tempo todo, e Chico psicografando. Quando terminava, que Chico levantava, o sapo começava a ir para a porta. Abria a porta, o sapo ia embora. Quando terminou Paulo Estevam, o sapo não apareceu mais por lá. Não me pergunte o que é que o sapo fazia. Que nem Chico disse. Mas que devia ter uma razão, devia. Possivelmente, já que está sendo gravado, para eu não me comprometer, eu vou logo dizendo. Eu não sou besta. Possivelmente, talvez aquele animal, o batráquio, os batráquios, tenham algum tipo de energia importante para auxiliar na composição ou na limpeza do ambiente ali, na atmosfera psíquica do ambiente. Quem sabe? Porque depois não apareceu mais. Chico constatou e disse, nunca mais ele veio. Foi só durante a psicografia do livro. Que coisa linda, né? Espero nunca que um dia eu esteja psicografando e venha baratas. Bom, mas a origem da depressão, ela pode ter a sua origem, daqui a 5 minutinhos a gente vai dar um intervalo, viu gente? Vamos ter um intervalo, vai ter um, tem lanches aí para vender, alguma coisa, e tem outras coisas mais que a Beto vai avisar aqui. A depressão tem a sua origem de natureza, tem a sua gênese fisiológica, orgânico-fisiológica, e tem a depressão de fundo emocional e espiritual. Alguém começa a tomar um remédio para emagrecer. Há um componente químico naquele medicamento que começa a interferir nos neurotransmissores. E é o desequilíbrio da dopamina, serotonina, começa a provocar um quadro depressivo na criatura. Se você começar a tomar um remédio e sentir que está ficando com depressão, entre em contato imediato com o seu médico. Provavelmente ele vai mandar você suspender o remédio e vai passar outro medicamento e depois fazer uma análise. Porque isso pode acontecer. Ah, mas é justo. E o karma da pessoa? Quer dizer que uma pessoa que não tem karma vai pegar depressão? Nem tudo que acontece com a gente aqui, gente, está programado, não. Nós somos pessoas com livre arbítrio e vivendo uma experiência rica de natureza humana. A única relação do karma com isso é o fato que se você está vivendo num planeta como a Terra, suscetível a isto, é porque é um espírito que ainda precisa viver num planeta como a Terra. Mas dores, problemas e dificuldades são inerentes à Terra. Pegar gripe. Só pega a gripe se estiver no seu programa reencarnatório. Vai atrás disso. Pega uma chuva de madrugada no mês de julho. Tem nada a ver com planejamento reencarnatório, não, gente. É vírus, bactéria, tudo que está no ar e a gente pega. Vá com o olho grosso. Coma uma torta que está 4 dias fora da geladeira. Para ver se não empola. Não pega uma intoxicação alimentar. Estava no planejamento reencarnatório. Médium que resolve. Médium guloso. Vai para a reunião mediúnica. 15 minutos antes, como uma feijoada. Aí começa a passar mal na reunião. É o karma. É porque eu tenho, minha missão é essa, é sofrer pela mediunidade. É não, é gula. Livre arbítrio. Exagerou. Não tinha necessidade de fazer isto. Então nós somos seres que temos a liberdade. Uma das grandes expressões da vida é a liberdade de você escolher caminhos. É a possibilidade de você escolher estradas. Esse é o foco que a gente precisa dar. Então, tomar um remédio, começar a sentir depressivo, pare. Mas fale com o seu médico. Para que ele altere a medicação. Você pode estar sendo vítima de uma realidade dessa. Agora, tem gente que tem depressão por informação genética. Ou seja, a pessoa já nasce com a predisposição ao quadro depressivo. Aí sim, vem a questão. Como é que Deus permite uma pessoa trazer a tendência à depressão? Não é Deus. É sim a realidade espiritual, moral, consciencial daquela alma. Evangelho segundo o Espiritismo, no item parentesco corporal e parentesco espiritual, em geral, os espíritos que reencarnam na mesma família são almas afins, que vêm evoluindo juntos há muito tempo, se atraem por força das afinidades, que pode ser coisas boas ou negativas. Antigos parceiros de crimes podem reencarnar juntos. E mais, antigas pessoas com núcleos de remorso na consciência, que faliram juntos, que cometeram desatinos de outras reencarnações, reencarnam juntas porque elas precisam ressarcir seu passado em conjunto. Então, o que é que acontece? Pais, que são almas depressivas, porque trazem núcleos de remorso, de culpa dentro deles, vão atrair os espíritos que correspondem àquela necessidade. E como os pais fornecem um implemento genético para os filhos, vai entrar a coincidência, entre aspas, de atrair espíritos que tenham em comum a necessidade do núcleo do remorso que construíram em si mesmo. Então são atraídos para aqueles pais que têm a tendência. Filho de pais depressivos tem 50% de chance de ser depressivo também. Agora, tem pai depressivo que atrai espírito que não é depressivo. Por quê? Porque aquele espírito não traz comprometimento de culpa estabelecido em si. Logo, a contribuição genética dos pais, aquela contribuição vai ser anulada pelos fatores positivos que aquela alma traz. É o amor que cobre a multidão de pecados. Então, vamos dizer que eu sou depressivo, minha esposa é depressiva, e aí vai reencarnar Beth como filha. Eu trago núcleos de culpa, remorso em mim. Minha esposa também. Mas Beth é um espírito alcandorado. É uma alma nobre. Um espírito de grande quilate. E que mia também. E ela não traz culpabilidade na consciência. Logo, mesmo com a presença genética, aquilo não irá interferir na sua estruturação. Porque o seu psiquismo já traz a sustentação para combater aquela vulnerabilidade. É aí que nós compreendemos que nós não podemos desenvolver o pensamento de que somos escravos da genética. Se alguém, se tiver algum médico aqui que defenda a ideia de que tudo é genético, leia, por favor, a obra do Dr. Bruce Lipton, o maior expert em célula, na obra A Biologia da Crença, em que através de suas pesquisas, ele constata, confirmando outros cientistas, de que, embora a genética seja importantíssimo na configuração do nosso organismo e até na contribuição de determinados elementos que formarão o nosso campo psicológico, emocional, porém, não é determinístico, absoluto, e sim, obedece à condição da alma. Há artistas que têm como filhos artistas. Gênios que produzem gênios. Mas a genialidade não vem do corpo, vem da alma. É porque um outro gênio simpático à genialidade daquele reencarnou ali, pela lei de simpatia. Por ser uma alma que vem evoluindo com aquela há muito tempo. Mas pode um gênio produzir um espírito completamente medíocre, que não tem nenhuma vocação artística, por exemplo. Então a questão não é absoluta e fechada. A questão é essencialmente da alma, que pode ter ou não uma contribuição genética interferindo nesse fator. Então, quando a pessoa nasce com a predisposição genética, a base da questão está na reencarnação, porque aquele espírito não é filho daquela alma, naquela encarnação por acaso. Ninguém nasce por acaso numa família. Ninguém cai numa família porque escapuliu do bico da cegonha. De jeito nenhum. Como espírita e estudiosos da reencarnação, sabemos que para uma alma reencarnar naquele lar, há todo um complexo de identificação, de problemáticas, de análises e necessidades, de injunções que transcende ao simples querer da alma. Então nós precisamos fazer essa averiguação para que a gente não extrapole o bom senso e o bom tom para entender por que é que filhos de pais depressivos já nascem com 50% de chance de ser depressivo. E os outros 50%? De não ser depressivo. Existe 50% que não vai ser depressivo. Porque é uma alma que não traz o sentimento de culpa dentro de si. É o complexo de culpa um elemento importante para entender a depressão no mundo de hoje. Enquanto a nossa psicologia, enquanto a escola psicanalítica não levar em consideração a reencarnação, ela patinará na compreensão do fenômeno. Porque não se pode explicar a depressão na sua totalidade, apenas preso a uma visão fisiológica cartesiana da vida. A matéria não consegue explicar a vida. Então é preciso buscar os fundamentos mais profundos que se encontram no espírito. Assim como depressivos sem nenhuma informação genética, sem ter pais depressivos, a pessoa desenvolve a depressão por fatores, muitas vezes, de complexos de culpa. Que pode estar no seu passado agora, de hoje, desta encarnação, um mal que fez alguém e não conseguiu se perdoar. A pessoa pode desencadear uma depressão. Principalmente religiosos. Um espírita. Quanto mais a luz do conhecimento você tem, mais responsável você é pelo que você faz. Então, um espírita, uma pessoa que tem um conhecimento vasto da lei de causa e efeito, aí vai, conscientemente, apronta sobre uma pessoa. Desencadeia um mal terrível sobre um outro ser, sobre um irmão de jornada. É claro que por mais que essa pessoa tente escamotear, tente aliviar a consciência, ela sabe como procedeu. Se não fizer o segundo passo, porque o primeiro é o arrependimento, se não fizer o segundo passo, vai ter problemas graves que vai ficar em forma de quisto. Aquele trauma de culpa vai virar um quisto dentro do ser, um quisto psíquico, que vai aparecer em algum momento, seja nesta encarnação, seja na vindoura, mas vai aparecer. Por isso que é mais importante não deixar para depois. Eu fico quando eu vejo espíritas lançando para o futuro. Ah, depois eu resolvo isso na outra vida. Resolva agora. Porque a gente não sabe como vai ser a próxima. E nem sabe se vai encontrar a pessoa agora. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque depois pode ser mais difícil. A gente não sabe para onde as almas vão. E se não me for permitido reencontrar aquela pessoa na próxima? E se aquela pessoa que eu magoei, que eu feri, avançou tanto que vai reencarnar no mundo melhor? Eu vou ficar com a estampa aqui incomodando. Ter o arrependimento é o primeiro grande passo. O segundo passo é a atitude. A atitude de refazer a estrutura, de modificar o caminho. Porém, além da depressão de fundo da informação genética, tem a outra depressão, a outra origem, que é a grande parcela da humanidade. A depressão de origem emocional, que nós vamos ver daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Muita paz e vamos esperar o que, vai ser avisado aqui. Então nós criamos uma intimidade com a depressão, que é um negócio fabuloso. Ontem a deprê queria me pegar. E a gente vai embora sorrindo dela, embora ela continue conosco. Bom, mas eu citava que uma das origens mais largas no campo da depressão é de fundo emocional. Quantas vezes a dificuldade que nós temos de lidar com perdas não produz na criatura o quadro depressivo. Pessoas que quando retornam do sepultamento de um ente querido, já voltam depressivos. E se condenando, olha como o complexo de culpa está quase sempre na raiz do problema da depressão. A pessoa volta do sepultamento do seu ente querido, deprimido, não só pelo fato da perda, entre aspas, da separação vibratória, a criatura que foi para a dimensão espiritual e nós que ficamos aqui. Mas voltamos, às vezes, nos condenando. Por que é que eu não disse mais à minha mãe que a amava? Por que é que eu não fui mais atencioso com meu pai? Por que é que eu não acompanhei mais o meu filho? Quando a desencarnação se processa, a pessoa se condena, desenvolve o núcleo de culpa da consciência e daí para um quadro depressivo é um salto. Então a nossa dificuldade de lidar com perdas é muito grande se fica deprimido porque perdeu seu emprego. Ficamos deprimidos por um rompimento afetivo. Acaba-se um namoro, às vezes até um namoro de poucos meses. Tem gente que é tão dramático, aí já entra a parte da dramaticidade. Que o namoro que fazia... Há quanto tempo? Porque eu já passei pela experiência, pensei, olha, eu estou arrasado, chorando muito. Peguei uma depressão. Pegou aonde? Não, foi porque meu namoro acabou. Disse, mas há quanto tempo que esse relacionamento... Não, 4 meses. 4 meses de namoro e causou essa depressão toda. O problema não está no sentimento pela outra pessoa. Está na fragilidade da criatura. Está no fato da dependência psicológica que nós desenvolvemos. E que quando a pessoa se aparta de nós ainda, que não haja uma ligação profunda de muito tempo, a gente se sente fragilizado e, o pior, impotente. A sensação de se sentir incapaz de manter um relacionamento. Ou se sentindo impotente e incapaz de fazer alguém feliz. E se o outro foi que rompeu a relação, pronto. Aí é que a dor é maior. Se o outro rompeu é porque ele viu que eu não presto. Não sirvo para ele ou para ela. E isso desencadeia nas pessoas uma autodesvalia. Uma sensação de baixa autoestima. Um desrespeito pessoal que produz a criatura profundamente infeliz e, em consequência, uma pessoa que implode, que puxa para baixo a si mesmo a depressão. Então, nós temos o problema de aceitar as perdas. O problema do complexo de inferioridade, que nasce também dessas relações mal sucedidas. Se eu não sou capaz de manter um relacionamento, logo eu não mereço ser feliz. Eu não tenho jeito. Principalmente as mulheres, que embora já tenham avançado muito, ainda trazem toda uma cultura de que elas são as responsáveis por manter um casamento. Pesa sobre os ombros femininos ainda hoje, em pleno século XXI, a responsabilidade de serem as mantenedoras do relacionamento conjugal. Principalmente as pessoas, as mulheres mais vividas, que já vêm de uma geração um pouco mais antiga, ainda carregam esse sentido pejorativo. Se o casamento não deu certo, pensam ela, provavelmente vão pensar que a causa sou eu. Que eu não fui capaz de manter o companheiro ou a companheira, muito embora seja ele a causa de tantos atropelos. Muito embora possa ter sido ele, o companheiro, aquela criatura que não soube, não quis valorizar a parceira, o relacionamento, mas vai sobre os ombros da criatura. E não é só para as pessoas de meia idade ou da idade um pouco mais avançada, não. Eu já tive a oportunidade de acompanhar, de tratar casos de jovens da geração smartphone. Que anda no shopping de cabeça baixa assim, ó, e não bate ninguém, não sei como ela consegue isso. Parece ter uma antena. É uma multidão, mas não bate. Eu fiquei de propósito. Identifiquei que lá vinha uma dessas. Assim. Eu digo, vou ficar na frente, se ela bater em mim, para ela ver que não deve andar no meio da multidão assim. E me postei, lá vem ela. Não é que a triste, faltando pouco metro, fez isso? Parece que é uma parabólica que ela está. Assim. E uma dessas, simplesmente se culpando por um relacionamento que acabou. Aquela, uma questão atávica, que às vezes vem com a alma, que se insere na pessoa. Então o complexo de inferioridade também é algo que alimenta quadros depressivos. Porque quem tem autoestima, e obviamente não tem complexo de inferioridade, dificilmente desencadeia o processo depressivo. Porque o seu poder de reação para o malogro de um relacionamento, para a perda de uma condição socioeconômica, para a perda de um bom emprego, a pessoa que tem uma autoestima e uma certa maturidade espiritual e emocional consegue lidar com esses desafios, aprende a lidar com os problemas e desenvolve uma coisa que os espíritos amigos têm nos ensinado muito isto. é desenvolvermos a consciência de que nós não podemos ser governados pelos desafios, pelos obstáculos. Nós é que temos que governar os desafios. Nós não podemos nos sentir menores do que os problemas que nós temos que enfrentar. Nós somos maiores do que todo e qualquer problema e desafio. Isso é autoestima. Isso é autoconfiança. Mas a pessoa que cultiva e alimenta a autodesvalia, que é o complexo de inferioridade, essa pessoa não consegue ser feliz e provavelmente vai cair na depressão. Mais dia, menos dia, ela cai no desânimo, no abatimento, na falta de perspectiva de vida, começa a acordar e a não dormir, e tem mais, tem um depressivo que dorme muito, e tem um depressivo que não dorme quase nada. Pode cair nas duas coisas. Quando é que o depressivo dorme muito? É aquele depressivo que quer fugir da vida. Ele não tem forças para superar os problemas. Então, dormindo, ele pensa em fugir das dificuldades. Quanto mais dorme, mais está desconectado do desafio, mais vai acordar. E ao acordar, ele sabe que o problema está ali. Com ele. Aí vai querer dormir de novo. Vive a base de antidepressivo, de medicamentos para dormir, porque não quer encarar a realidade. É claro que eu estou citando de um caso específico. O complexo de inferioridade impede a construção do ser humano saudável. Eu creio que aqui mesmo em Maceió já contei essa experiência de um rapaz que tinha um complexo de inferioridade tão grande, o que o tornava uma pessoa muito infeliz, que ele, o grande trauma dele, que ele conversava muito comigo, durante 8 meses eu escutei, eu era o seu confessor, e ele fazia, Fred, eu queria uma resposta dos espíritos, por que é que ninguém me ama? Eu procurava tirar isso da mente dele, procurava injetar bom ânimo, dar uma outra visão da questão, mas nunca tinha tocado num ponto específico. Um dia, ele me pegou preocupado, porque estávamos próximos do Natal, um Natal para 200 famílias, resolvendo algumas questões, ele chegou e disse, eu posso falar contigo? Ele me pegou num momento meio complicado. Me pegou num momento em que Jesus tinha saído. E Moisés tinha encostado. Eu disse, diga meu amigo, venha cá, venha. Mas ainda fui paciente, né? Digo, venha cá, qual, diga aí, o que é que eu posso ajudar? Ele disse, não Fred, é porque aquele problema, rapaz. Por que que ninguém me ama? Por que que ninguém gosta de mim? Eu disse, tudo bem. Deu um estalo. Moisés me inspirou maravilhosamente bem. Deu aquele estalo, olhei para ele e disse, tudo bem amigo, e... Fazem 8 meses, mais ou menos, que eu escuto você me indagar isto. Sei que você sofre muito com isto. Mas então agora me responda uma coisa. E você? De quem você gosta? A quem você ama? E ele fez exatamente esse silêncio que vocês estão fazendo aqui agora. Ele ficou olhando para mim com aquela cara de paisagem. Aí eu percebi que tinha tocado num ponto nevrálgico da questão. Repeti a pergunta com mais ênfase. E você, quem você ama? Até agora você vive reclamando, você me diz que... Olha, Fred, minha mãe é louca e apaixonada pelo meu irmão mais velho. Meu pai é louco e apaixonado pelo irmão mais novo, eu sou do meio. Ele diz que a sobrinha de 6 meses ia para o braço de todo mundo, menos para ele. Então agora me diga quem você ama. E ele não soube dizer. Ele vivia tão egoisticamente para as próprias necessidades que ele desencadeou esse complexo de inferioridade e essa fixação de que ninguém o amava. E eu já tinha dito a ele, claro que as pessoas lhe amam. É claro que seu pai e sua mãe lhe amam. Agora as pessoas têm a sua maneira de amar. Quando nós somos egoístas de tal profundidade que queremos que as pessoas nos amem, sem que a gente indague se a gente ama as pessoas, a gente quer sempre que as pessoas nos amem conforme a gente deseja ser amada. Não tem mais essa. Eu não quero apenas que você me ame, Genalva. Eu quero que você me ame como eu quero ser amado. Eu quero que você me ame como eu acho que mereço ser amado. Já pensou que exigência? Além de querer apenas ser amado, eu quero ser amado como eu acho que mereço. Aí não percebo como as pessoas me amam à sua maneira. Eu quero o amor delineado por mim. Eu quero o amor idealizado por mim. Então ele caiu na real. Eu disse, está vendo? Você passa o tempo todo desejando ser amado. Mas nunca você verificou que parece que não amou ninguém. E como se pode colher aquilo que não planta? Como ter de volta aquilo que você não deu? É preciso que a gente enriqueça a vida, para que a vida enriqueça nós. Muita gente fica aí com depressão, com complexos, perguntando o tempo todo a Deus, meu Deus, o que é que a vida quer de mim? O que é que a vida vai trazer de bom para mim? Não, gente, não é a vida que vai trazer alguma coisa de bom para a gente, não. Nós somos os agentes inteligentes do universo. Nós somos uma das forças vivas do universo. Quem tem que levar alguma coisa para a vida somos nós. Não é a vida que traz para a gente. Eu é que devo enriquecer a vida. A vida é uma sucessão de experiências que eu devo aproveitar de conformidade com os valores que eu trago em mim. Não fique esperando que apareça um príncipe encantado, um homem maravilhoso que vai fazer você a mulher mais feliz da face da terra. Não é assim que as coisas procedem. Não fique você, meu amigo, rapaz, esperando que, acho que Deus vai mandar aparecer aquela mulher, a mulher da minha vida, a que está programada, se for espírita, né? A que está no planejamento reencarnatório. Vá esperando isso. Ela passa para lá, a outra passa para aqui, você fica de mão abanando. É preciso que você curta, desenvolva seu valor. Ame-se. Amar-se não é amar-se egocentricamente, não. Com presunção, com nariz arrebitado, não. Amar-se pelo valor divino que tem você. Conquistar a você mesmo. A partir daí você se torna um imã. O magneto. O que irradia uma vibração peculiar. Aí você, aonde chegar, vai chamar a atenção. Não é que você queira estar chamando a atenção. Vai chamar naturalmente a vibração. Alguém no meio daquela multidão vai olhar e vai perceber que você parece estar falando para ela em telepatia. Mais ou menos, algo que já saiu muito por aí nas televisões. A pessoa vai escutar, essa mulher vai escutar a sua voz telepaticamente dizendo, esse cara sou eu. E exemplifique. Então, quantas pessoas desenvolvem depressão por medo de sofrer, que está relacionada ao complexo da inferioridade? Medo de sofrer. Tem gente que, ah, meu Deus do céu, olha, eu morro de medo de amar para não me desiludir, para não sofrer. Aí sofre exatamente porque não ama. A beleza está no risco. Porque o risco é próprio da lição para que a gente aprenda a amar. O problema é que a gente quer amar para a gente. A gente quer encontrar uma pessoa que nos faça feliz. Quando, na verdade, à medida que nós amadurecemos, nos espiritualizamos, passamos a entender que encontrar a pessoa é a pessoa que eu posso fazê-la feliz. Querer que uma pessoa que faça feliz, apenas girando em torno dessa observação, é egocentrismo. Mas se eu olho para a pessoa e digo, eu posso fazer esta mulher feliz. Isso é dádiva, isso é entrega, isso é altruísmo. E se eu querer acender a luz do brilho nos olhos de uma mulher, de uma parceira, de uma companheira, de um homem, de um companheiro, de um parceiro, é fazer com que ele sinta a felicidade de estar com você, de estar com esta criatura ao seu lado. Então, se eu ficar esperando, medo de sofrer, ah, eu não posso, eu tenho medo, eu vou me desiludir. Pior posição que alguém pode viver é iludido. Para que viver iludido? Desiludir dói, dói, mas é bom. Sem ser masoquismo. Porque é lógico, você quer que uma pessoa iludida, que aquela pessoa é aquilo que não é. Aí casa, depois 5 anos descobre que ele tem mais 2 famílias com 5 filhos, cada uma. Não vai doer mais? Descobre logo, aí vai seguir, ó, amo, perdoo, amo, não amo, vamos em frente. Uma vez uma amiga, quase prima, mulher muito bonita, ela veio desabafar comigo na época, no final da década de 80, estávamos ainda no Ismael Gomes Braga, e ela veio conversar comigo certa feita, desabafando, tinha acabado de romper o terceiro noivado dela. E ela é uma mulher muito bonita, uma mulher lindíssima, charmosíssima, inteligente, aqueles cabelos lindos assim, coisa linda, fantástico. Me segurei para não me apaixonar na hora. Bom, aí ela disse, olhando para mim, disse, Fred, o que é que eu tenho que não dá certo com nenhum companheiro? Eu disse, olha, cá comigo eu pensei, eu não vejo nada, nenhum motivo. Mas ela foi dizendo, eu não sou uma mulher, assim, exagerada, eu não sou muito exigente não, Fred. Que não, sempre quis apenas um homem que fosse compreensível, um companheiro que fosse, assim, inteligente, carinhoso, elegante, charmoso, resolvido, trabalhador. Ela não queria nada, só isso. E obviamente, à medida que ela foi narrando isso, eu fui ficando pequenininho, não sei porquê, vi que estava descartado. Bom, mas olha que interessante, ela chegou e disse, que mais me dói foi que eu me desiludi com fulano. E eu repeti para ela uma coisa que eu aprendi com o espírito Marta. Eu disse a ela, os espíritos nos dizem que, na verdade, nós não nos desiludimos com as pessoas. Nos desiludimos pela imagem que nós fazemos das pessoas. Nos desiludimos, muitas vezes, pela projeção que tivemos e o anseio que nutrimos, pela idealização. É claro que existem as exceções à regra. Claro que sim. Mas quando nós entendemos que aquele que está conosco, o parceiro ou a parceira, é um ser humano que tem falhas, que tem defeitos, é óbvio que somos suscetíveis a encontrar coisas, não necessariamente a pessoa ter outro envolvimento, não, mas pontos de vista, comportamento que nos desagrada. Por que é que a gente se desentende tanto com as pessoas? Porque a gente quer moldar as pessoas também à nossa imagem e semelhança. E temos uma capacidade de flexibilização interior, de alteridade muito limitada. Alteridade é aquela ciência, aquela arte de conviver bem com o que é diferente da gente. Para eu amar você, você não precisa ser parecido comigo. Para eu conviver bem com você, você não precisa fazer o que eu acho que você tem que fazer. Para eu lhe respeitar, você não tem que ser um protótipo do que eu idealizo. Da mesma maneira como eu não quero que você me ame pela idealização sua, e sim pelo indivíduo que eu sou. Aí vem a desilusão, o medo de sofrer, vem a depressão. Vem os dramas íntimos. E o pior, não saber como sair daquela armadilha, daquele intrincado. Portanto, faz parte da origem da depressão de fundo psicológico, emocional. Perdemos esse carinho e esse autorrespeito para nós mesmos. E a outra gênese da depressão, aí sim, os espíritas deitam e rolam. É a depressão de fundo obsessivo, de cunho espiritual. Uma individualidade extra-pessoa, independente dela, uma consciência, um espírito imortal desencarnado, que passa a constranger, a agir sobre uma pessoa. Allan Kardec definiu, e quem melhor definiu a obsessão, em O Livro dos Médiuns, ele diz que a obsessão é a constrição ou constrangimento que um ou mais de um espírito exerce sobre determinadas pessoas. Por que é que a obsessão se processa? Como é que pode um outro ser exercer uma influência nefasta na vida de uma terceira e uma outra criatura? Qual é o mecanismo? Principalmente porque, numa pergunta do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores se poderia uma pessoa má, com a assistência de um mau espírito, fazer mal a uma pessoa? Resposta dada pelos espíritos: não. Deus não o permitiria. Ora, se Deus não permitiria, por que que há obsessões? Como é que o Espírito chega e consegue atuar de tal forma na vida de uma pessoa que começa a tirar dela uma certa alegria que ela tinha de viver, começa a mudar o comportamento daquela pessoa, leva a atitudes bizarras, a um comportamento totalmente estranho à sua personalidade, a afasta e a leva a um quadro depressivo de alta monta, que nenhum médico, nenhum terapeuta consegue resolver, e em muitos casos consegue até levar à desencarnação. Porque a depressão não tratada pode sim levar ao desencarne. A pessoa que está com depressão vai se entregando, se entregando, se entregando, ela pode chegar a um ponto de desnutrição, de fraqueza orgânica, de anemia que desencarna. Porque o organismo precisa ser nutrido. E vocês sabem que a depressão, nos seus vários níveis, começa desde aquela que a pessoa, sem querer e para querer, tem vontade de chorar, até o quadro mais grave de prostração, quando a pessoa cortou tal ligação com o mundo em volta, que não toma mais banho, não come mais e se isola no quarto. No nosso intervalo, eu tive, gente, mais de 10 depoimentos de experiências sobre depressão, todas relacionadas com os sintomas e as características que eu citei aqui. Foi muito enriquecedor. Muita gente conversou conosco, citou sua própria experiência, que está superando. E realmente, muitos apresentaram, de um em um, foi apresentando o mesmo quadro e painel que a gente abordou aqui. E é fato. Isso não é demérito, não. Qualquer criatura está suscetível, se não levar em consideração alguns fatores importantes para a reação e o combate à depressão. Seja ela de fundo eminentemente pessoal, seja com a presença e influência de espíritos. Até mesmo a depressão que origina-se na própria pessoa, sem ter um espírito na sua origem, abre portas para em determinado momento passar a ter a presença espiritual. Por quê? Quem são os espíritos desencarnados? São as almas dos homens que viveram na Terra. A maioria dos seres humanos que vivem na Terra é uma maioria espiritualizada ou pouco espiritualizada? A maioria está preparado para o desencarne ou despreparado? Então, morrer não transforma ninguém, nem anjo, nem demônio. Somos o que somos. Se há tantos problemas de relacionamento na carne, a morte vai jogar apenas a dificuldade para a posteriori. Seja em reencontros, estamos na carne, e aquela pessoa está no mundo espiritual, mas ele nos descobre, ah, você está aí. Hoje essa menininha bonitinha, né? Mas foi fulano de tal. Mesmo que inverta o sexo, ele descobre. E descobre através de quê? Dois motivos. Vibração. E o outro, o débito em si. Que é o elemento consciencial. Aonde está o devedor, será permitido a grande lei, o cobrador. Quem não quer ter cobrador na porta, não deva. A lei é muito simples. Se eu não quero ter um perseguidor na minha cola, devo buscar semear o melhor, ser correto com as pessoas, vigiar minhas atitudes, construir positivamente, a fim de que as minhas vibrações sejam vibrações de tal qualidade que eu irei atrair sempre os bons espíritos, e ninguém terá motivo nenhum de me detestar. Agora, pode um espírito sem motivo nenhum de me detestar? Me detestar? Pode. Primeiro que tem gente que fica com raiva de você, de graça. Nem lhe conhece, mas não fui com a cara de fulano, pronto. Só isso. Uma vez perguntaram, Fred, eu nunca vi ninguém assim chateado contigo. Já tem, mas deve ter. Agora, não sei por quê, porque faço de tudo, faço o possível. Agora, o cara pode não gostar do jeito, da maneira. Ah, pode ser que tem uma coisa naquela pessoa ali que não me entra. Às vezes nós somos pessoas muito interessantes. A gente tem uma certa dose de inveja. O que nos incomoda do outro, exatamente, aquilo que a gente diz que não sei o que é, a gente sabe. A gente sabe. Às vezes a moça está ali, aí chega outra, um charme. Eu já observei, as mulheres elas têm um olhar guto. Por isso que diz, tem alguém que sempre diz assim, a mulher se veste para a outra, não é para ela não. Para matar de inveja. Ela se produz quando ela passa. Olha tudo. Tem gente que olha só para achar admirar, bonito. Mas tem gente que olha e aquilo incomoda. Por que que incomoda? Porque não tem, ou acha que não tem, aquilo que se apresenta naquela pessoa. É a inveja que está, às vezes, embutido na gente. Diz a psicologia que o que mais nos irrita e nos incomoda no outro, quase sempre, é o que a gente tem de ruim na gente e não quer admitir. Como não quer admitir, não aceita que o outro tenha. Aí passamos a cobrar do outro uma coisa que detesta, é um absurdo isso, mas no fundo, quase sempre, aquilo está na gente. Porque à medida que você se liberta de suas tendências infelizes, você se torna mais compreensivo e indulgente com os problemas dos outros, porque você já passou por aquilo. Mas enquanto aquilo está com a gente se incomoda demais. É pouco tolerante quem tem maior quantidade de coisa que lhe incomoda dentro de si. É mais tolerante quem já está mais liberto de certas tendências infelizes. Deu para entender essa colocação? Quem entendeu, levante a mão, por gentileza. 94,5. Ótimo. Talvez lá atrás não entendeu muito, que foi menos levantou, foi por causa do som. Então, se eu consigo vencer tendências infelizes, eu consigo, consequentemente, não me incomodar com o defeito que o outro tem, até compreendendo que o outro, como eu, tem limitações. Quando você vê alguém dizendo, rapaz, não suporto fulano, olha, não admito que fulano tenha esse comportamento, ser assim, no fundo, no fundo, se tivesse a oportunidade, faria. Do mesmo jeito. Só que não admite e não aceita. Muitas vezes o moralista, que é aquele exagerado, que cobra a moral perfeita de todo mundo, é o que traz mais problemas sombrios dentro de si. Aí pegamos Chico Xavier. De uma tolerância, indulgência e compreensão sobre as nossas mazelas, fantástico. Ao ponto até de dizer coisas que a gente imediato não compreende. Uma senhora que o marido bebia muito lá em Uberaba, chegou para Chico, Chico, não aguento mais, olha, eu aguentei aquele meu marido até hoje por sua causa. Porque você me pede para ter paciência, mas não aguentei mais não, ontem ele chegou quebrando tudo. Eu fiquei tão irritada que cada prato que ele quebrava, eu quebrava outro prato. E resolvi me separar de sair, Chico, olhando, faça isso não. Olha, se você se separar, ele vai beber com Satanás. Mas com a senhora vai beber com Deus. Olha, de imediato é um choque, né? Beber com Deus, que história é essa? Chico estava maluco? Não. Falando a linguagem daquela mulher simples, ele mostrou, você de alguma forma é um apoio moral. Ele tem para onde voltar. E ela lembrava que realmente, em certos aspectos, ele respeitava muito isso aí. Apesar do problema que ele tinha. Mas se você o deixar, ele vai se acabar de vez. Ele disse, ó, Chico, eu quero que ele se acabe de vez, mas só não vou fazer por sua causa. E ficou com uma pessoa. Então veja a largueza de compreensão. Né? Tinha um rapaz que bebia muito também lá em Uberaba. E sempre, dia de reunião, esse rapaz, sem tomar banho, todo sujo, passava dias sem tomar banho, chegava lá irradiando aquele perfume. Encantador. E ficava na fila para falar com o Chico. Agora imagine, todo mundo na fila achando ruim, né? Saía de junto dele. E Chico atenderam 5 minutinhos para cada um, falando com as pessoas. E a fila andando. E a pessoa dava um tempo assim, aguentava uma ojeriza, porque o cheiro estava horrível. De álcool, bebida com falta de banho, uma confusão com excremento, urina, tudo misturado. Era uma pessoa muito pobre que vivia na rua. Mas que gostava muito do Chico. Quando chegava na hora dele, Chico parece que fazia de propósito. Passava 20 minutos conversando com ele. E o cheiro incessante. E Chico segurando a mão, beijava o rosto dele. E o pessoal, aí, né, aquelas pessoas ficavam com mais vergonha e começavam a aguentar o pobre. Porque Chico estava aguentando. Tinha um cachorro que aparecia lá, sarnento. O pobre do cachorro entrou, a porta estava aberta no centro. Não era o cachorro do Chico, não. O cachorro que ia passando na rua entrou. Muita gente ficou ali com a sarna, aquele cachorro bem frio, caindo pelo todinho. Todo mundo chutando o pobre. Sai daqui, sai daqui. Aí Chico saiu da sala, tinha terminado o atendimento, começava o atendimento das pessoas. Quando Chico saiu, o cachorro vinha. Chico, meu filho, abraçou o cachorro, botou no colo. Daqui a pouco estava todo mundo, oh, que coisa linda. Era o sarmento. Mas virou um cachorro lindo. Chico, com a pedagogia fantástica, mostrava às pessoas como a gente tem que ter largueza interior, como a gente precisa desenvolver aspectos importantes da nossa existência. Para livrar, então, desses processos todos e entender, se eu me mantenho numa posição de culpa, eu atraio entidades ou que estão ligadas à minha culpa no passado, aquelas que eu prejudiquei em outras vidas. Ou então atraio espíritos que, mesmo que não tenham relação direta comigo, mas identificaram as minhas vibrações perturbadas, conflituosas, temerosas, inseguras. E elas então se associam, porque os espíritos necessitam de vibrações compensadas. Vibração compensada não é só vibração boa, não. É vibração ruim também. O espírito alcoólatra precisa da vibração compensada do encarnado alcoólatra. Por isso que aonde ele sabe que tem alguém com tendência ao alcoolismo, mesmo que ele não conheça, nem de outras vidas, ele se associa por simpatia de gostos. Ele sabe que aquele ali, todo dia, naquele horário, vai beber. Ele encosta. É o famoso encosto. Literal. Encosta e vai junto. Vibração compensada. Ele bebe. Tem gente que bebe tanto, não sabe por que não consegue ficar tão bêbado. Mas por quê? Porque ele não está bebendo sozinho. Uma boa parte do álcool volatiliza-se e é sugado, absorvido por essas entidades. Que suga completamente aquela vibração alcoólica, etílica. É por isso que ele bebe 2, 3 grades de cerveja. Tem gente que não está com essa companhia, tomou um copo e já está encharcado. Mas aquele ali vai até... E acorda no outro dia só com a dorzinha de cabeça e vai embora. Então isso é vibração compensada, identificação. Pessoas que adoram falar da vida dos outros. A gente pode falar isso aqui, que ninguém aqui tem esse problema. Aqui nós temos vítimas, mas não algozes. Pessoas que adoram falar dos outros. E, obviamente, geralmente, quem fala muito da vida dos outros só fala negativo. Essas pessoas atraem espíritos com a mesma tendência. Ou vocês acham que só quem trabalha do outro lado é médico desencarnado? Não, fofoqueiro também trabalha. Se associa e o que puder fazer para denegrir vidas, vai fazer. Gente, mas será que é assim mesmo? Será que o Fred não está exagerando? Fofoqueiro do outro? Gente, a vida após a morte é um prolongamento daqui, não muda muita coisa não. Só nas esferas mais equilibradas que você começa a ver diferença. Mas na crosta, que é onde a maioria fica, a continuidade da vida é a mesma. Não pense que morrer, a pessoa olhar, puxa, como eu estou leve. Olha meu braço como está transparente. Tá não, vai olhar o braço assim, ó. Por isso que muitos nem sabem que morreram. Porque o corpo espiritual está tão denso, tão materializado, tão animalizado, que ele não consegue se ver morto. Porque não está, está vivo. Se ele não olhar o corpo dele caído, ele vai correr, quando está correndo da bala, do carro, sem saber que morreu. Foi o que aconteceu com o Zé Grosso, um espírito. Levou um tiro e saiu correndo pela caatinga dentro, pensando que estava vivo. Depois de muito tempo foi que ele viu que voltou para a mesma área e encontrou o corpo dele caído. Ou seja, estava correndo com medo, levou um balaço nas costas, caiu, feriu-se, saiu se arrastando, daqui a pouco saiu correndo, levantou, saiu correndo, mas já era ele em espírito. Não era mais o corpo. Então, logo depois, quando a gente desencarnar, a gente vai se ver assim como a gente está aqui. Com as mesmas tendências. Se eu não reagir para os meus problemas existenciais agora, vai continuar com os problemas existenciais quando eu morrer. Quem morre depressivo, claro, a tendência é continuar depressivo do outro lado, até ir se esclarecendo, se libertando e avançando. Então é importante a gente cobrar bom ânimo, não ficar para depois. Não, depois, eu cuido disso. Não, vamos cuidar agora. Vamos tratar da gente agora. Vamos se estudar agora. Para que a nossa vibração compensada não permita o assédio que a obsessão desencadeia. Desde a obsessão simples, que é aquela de corrente mental a corrente mental. O que é a obsessão simples? Através do processo intuitivo. Aí o espírito começa, meu irmão, ninguém gosta de você mesmo, não. Eu já tenho complexo de inferioridade. Ninguém gosta de mim. Aí um espírito, percebendo isso, ou por ligado a mim ou não, começa a injetar. Por que você não se mata? Ninguém gosta de você mesmo. Tire a sua vida. Olha como aquela menina está olhando para você. Coincide. Quando ele olha, a pessoa olha assim e tira o olho. Aí o complexo se abate, pronto. Então começa a cultivar a autodestruição. São correntes mentais, intuitivas, de entidades espirituais infelizes, que vai apertando o cerco no processo da obsessão, que pode atingir também a fascinação. Nós vamos falar mais detalhadamente da fascinação amanhã pela manhã. Aí vamos tratar diretamente quando nós, por exemplo, estamos no trabalho da mediunidade. Quando é que a gente pode identificar se a gente está sendo fascinado ou não? Quem quiser saber, venha amanhã de manhã. Porque vai ser detalhado. Fascinação bem detalhada sobre esse processo. Que pode pegar, não é só médium de casa espírita, não. É médium sem casa. Que está assim, ó. Tô cansado de ver, você passa no meio da rua, tá lá o cara falando sozinho. Tá a pessoa rindo, ninguém sabe para quê. São os múltiplos casos de conturbação com influência espiritual problemática. Até a ação subjugatória. A obsessão pode chegar a tal ponto que pode dominar a zona motora no cérebro da pessoa, a zona da fala, fazendo a criatura ter um comportamento estranho, exótico, bizarro, agir sem que ele tenha domínio sobre as próprias forças. Para que a subjugação se dê, é necessário que já tenha tido um bom tempo de domínio mental. A subjugação não ocorre de um momento para outro, não. Já é um processo que vem sendo estabelecido. Vamos supor que eu sou um espírito desencarnado. Eu quero obsediar Beth. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vou identificar. Ela foi uma rainha da França, no passado. Fez muito mal a mim. Eu era vassalo dela. Me torturou, arrancou unha, fez um escambau. Identifiquei, ela tá Beth. Ah, cuidando de velhinho agora. Me engana que eu gosto. A maioria dos velhinhos, aquele mesmo que ela pisou, os súditos, está tudo aqui cuidando, ela cuidando deles. Isso é só ilustração, viu gente? Não é fato, não. Não estou recebendo informação mediúnica, não. Mas eu não reencarnei e não a perdoo. Então, observe, identifiquei, mas vejo que ela está com uma certa proteção, está trabalhando para os idosos, está um negócio meio espírita. Mas não é possível. Aí eu noto sempre uns irmãos espirituais, me afasto. Mas digo, não, mas não é assim não. Ela não é santa, que eu sei, não mudou tanto assim. Aí eu fico observando, espreitando. Peguei ela. Cometeu um deslize, mostrou uma tendência, uma fraqueza, é aqui. Na fraqueza, eu lanço um pensamento. Você não presta, olha o que você fez. Eu toco na zona do remorso. Porque eu sei que se ela tiver remorso, vai alimentar a minha vingança. É no remorso que eu vou me aproximar dela. Ela absorve a minha emanação porque ela teve a tendência infeliz. Ao absorver, eu crio a corrente, o corredor psíquico. Ao criar o corredor psíquico, eu consigo me aproximar dela sorrateiramente. Os mentores aqui na reunião do grupo espírita, Dr. Sarmento, mandando mensagem. Minha filha, vigiai e orai. E ela continua vigiando os outros e orando a vida dela. E aí eu vou estreitando o corredor psíquico. Ao ponto, então, chega de tal monte que eu começo a causar irritabilidade. Ela, quando dorme, que sai do corpo, eu estou tão ligado pelo remorso a ela e pelo que ela me fez, onde há o débito, há o cobrador. Eu sou o cobrador. Então, o que é que acontece? Saiu do corpo, chego junto. Como ela me deve, ela me reconhece pelas vibrações compensadas. Me reconhece como eu a descobri no outro corpo. Ela vai me identificar. Ela sente minha raiva, meu ódio. Ela entra em desespero. Se ela não tiver suficiente proteção, eu posso pegá-la e aí começo a serviciá-la. Torturá-la no mundo espiritual. Aí ela começa a ter pesadelos, acorda cansada. Se ela não lembrar do que aconteceu, vai dizer para todo mundo assim, rapaz, eu tenho trabalhado tanto com os mentores, que eu acordo cansado, aí não sabe que foi a pisa que eu estava dando nela, sugando as energias dela, interferindo no psiquismo dela. E com o tempo ela vai ficando irritadiça, nervosa, agressiva, neurótica, já são as minhas, são os meus fluidos que estão tocando no sistema nervoso dela, e eu começo cada vez mais a inculpar ela, a colocá-la de que ela não tem condições. Deixa esse abrigo, Você não tem condição de dirigir nada? Com que força moral? Tem gente muito mais competente. Vá, minha irmã. Com muito tato. Contrata um amigo espiritual, hábil, em convencimento, e ele vai fazer o trabalho por mim, já que eu tenho tanto raiva dela, que eu não sei ser muito carinhoso, não. Aí ele vem e começa. Minha irmã, deixa esse trabalho para outra pessoa. Você é tão cheio de mazela moral. Você tem tantas falhas. Outros têm mais condições. E ela começa a albergar aquilo. Daqui a pouco ela pode deixar. Então, olha, não dá mais. Dei o que tinha para dar. Meu compromisso no abrigo já está resolvido. Vou embora. Pronto. Desguarneceu-se. Aí eu entro. E entro de tal forma, com tal tranquilidade. Já estou com tal acesso à vida moral dela. Já passei a dominar a sua realidade mental, que eu começo a atuar sobre a zona motora, para que ela faça coisas que ela não gostaria a fim de levá-la ao ridículo. Daqui a pouco, com o tempo, estão as pessoas daqui que a conheceram no abrigo, encontrando Betty, seminua, desfilando na praia de Pajuçara. E gritando, né? Que é a minha sereia, eu sou a sereia de Javan, de não sei quem. Totalmente enlouquecida, perturbada. Bete, que daqui nada. E sai, daqui a pouco se rasga. Num acesso de fúria, de descontrole, sou eu já totalmente assenhoreando a realidade psíquica dela, ao ponto de fazê-la falar como não seja ela, e agir completamente diferente da sua realidade pessoal. Eu já assisti essas cenas. Eu já vi casos, meus amigos. Dolorosíssimo é muito pouco para dizer. De pessoas que eu conheci jovem, linda, cheia de promessa, se arrastando, feito uma cobra dentro de casa. Toda arranhada, ferida. E chegando até mesmo a desencarnar. E os espíritos depois vieram explicar o autocomprometimento daquela situação. Allan Kardec, portanto, tem um capítulo específico sobre essa questão delicada. É um capítulo que todos que estudam espiritismo, todos que simpatizam com o espiritismo, deveriam estudar, ler. Tem gente que pensa que o livro dos médiuns é só para ser lido pelos médiuns, né? Trabalhador da mediunidade. É não. Qualquer pessoa tem que ler o livro dos médiuns. Lá está, Kardec escreveu, Perigos e Escolhos da Mediunidade. Explicando aonde nasce esse perigo. Tem perigos na mediunidade? Tem. Qual é? Amanhã vocês vão saber. Mas pode filar no livro dos médiuns se vocês estiverem em casa. Então é muito importante a gente entender que essa grande epidemia, porque a obsessão é uma epidemia, gente. Lamentavelmente ainda é uma epidemia. É uma epidemia silenciosa. Porque grande parte das obsessões, elas são semelhantes à depressão. É uma dor, uma doença silenciosa. Não sintomática no sentido fisiológico, mas sintomática no sentido psíquico. Muita gente passa a ter a vida alterada completamente em função dessa má influência espiritual. Qual é o processo para a gente se libertar disso? O roteiro existe sim. E como eu sei que vocês se inscreveram e vão participar do evento até amanhã, amanhã nós estaremos abordando o processo da nossa libertação, seja da obsessão em si, seja da depressão em si, porque tudo é superável. Da obsessão à depressão, tudo nós podemos superar. Tudo é vencível, se é que a gente pode se expressar dessa maneira, porque a alma é maior do que qualquer dificuldade no seu caminho. Há um fanal, há um poder, há uma energia, há um encanto, a mágica, há uma natureza com que Deus nos dotou, que é a natureza capaz, tão poderosa, de vencer as sombras, os males, os desafios, os espinhos, a natureza de nos tornar um dia um ser angelical. Essa força que dormita em nós, essa realidade interior que nos faz vencedores de todo e qualquer desafio de nossa vida. Se está com depressão, você vai vencer. Se está sofrendo a má influência espiritual, vai vencer. Principalmente quando começa a vencer a depressão. porque vai mudar. Vai alterar a sua vibração. O caminho está traçado. É uma bússola. E essa bússola, amanhã a gente vai aprofundar. A bússola da nossa transformação interior. Aguardem, repousem, descansem. Orem antes de dormir para não acordar amanhã cansados. E volte para o nosso abraço de logo mais. Muita paz.